Atenção, edição dos Catadores Relíquias! Ao toque de dois lutadores que nós gostamos, começa o podcast! Mike Tyson! Bruce Lee! Yeah! Fight! E estamos aqui em mais um Catadores de Relíquias! E eu não estou sozinho, eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Thiago Dequim. E estamos aqui hoje para falar do que, Thiago? Estamos aqui para falar sobre artes marciais. And a lenda, o mito, Bruce Lee. Mas tudo isso daqui a pouco, depois... A gente não tem vinheta, agora eu percebi isso. Depois da virada, beleza? Cara, quem é Bruce Lee? Me explique, por favor. Quem é Bruce Lee? O nome ou o mito? Por favor, desenvolva, porque eu quero saber, tipo, quem é Bruce Lee? Ah, tem o ator, Bruce Lee é o ator, já fez muitos filmes legais, tem alguns anos. Na verdade, ele só fez 6 filmes. Seis filmes em toda a sua carreira. Ele nasceu em São Francisco, Estados Unidos. Aí veio pra China quando criança. Desde criança ele sempre teve contato com a arte, com o cinema, porque o pai dele era um artista muito renomado e reconhecido na China. Eu não lembro o nome do pai agora, mas... devido a isso, ele sempre se envolveu com o cinema. Ele, quando era criança, ele fez uma série sobre um menino de rua e foi muito divulgado na China, mas... criança, de coisa pequena, e pra ele era mais do que diversão, não assim profissão. Ele veio aprender mesmo artes marciais aos 16 anos de idade, quando ele começou a aprender o Kung Fu. Quando jovem, treinava com o tio dele, que morava nos Estados Unidos, e quando vinha para a China visitar os pais ou buscar ervas, algumas medicações que a esposa dele, do tio dele, era doente. Então ele vinha buscar os remédios para ela na China. Ah, tá. Caramba, nossa, de toda essa preocupação de vir pegar, nossa. Vinha pegar os remédios na China, porque nos Estados Unidos não tinha. E naquela época a medicina não era tão desenvolvida como é hoje, entendeu? Então para ele, ele achava que, o tio dele, né? Ele achava que era mais conveniente para ele vir para a China e buscar remédios, porque como já é dessa cultura e conhece a medicina chinesa, e as propriedades das ervas e medicinas, então ele achava que era melhor. Meu, era de seis a oito dias num navio, cara. De viagem pra China, cara. Só pra fazer esse rolê de entregar as ervas, coletar ervas e trazer pra fazer os remédios, tudo. Nossa. E ele também trabalhava como vendedor disso nos Estados Unidos. Ele morava em Seattle, o tio dele. Fica tudo ali próximo, Seattle, São Francisco, Oakland, fica tudo ali, costa leste. Nova York também fica ali perto também. Eu não venho próximo. Então, aí ele treinava Kung Fu assim. Na escola dele, ele era muito defamado, muito menosprezado pelos outros alunos, pelo fato dele ser chinês. Todo mundo considerava, humilhava, ser de pele amarela. Cara de pele amarela, ele se sentia muito envergonhado e com raiva disso. Ele sempre foi uma pessoa de gênio muito forte e arrogante. Sério, tipo, não tinha essa marca de ser, mas aham, eu sou foda, você. Ele era muito, muito arrogante e de pavio curto. Ele não era um cara que falava um A, ele gostava de falar o alfabeto inteiro, entendeu? Até de trás pra frente também. Ele estudava numa escola particular, onde nessa escola particular tinha muitos ingleses. Principalmente os ingleses gostavam de menosprezar os asiáticos, principalmente chineses e japoneses. Aí nisso ele vivia em muita confusão na escola dele, vivia brigando, só que ele não tinha habilidade para isso, física ou técnica. Foi o que levou ele a querer treinar Kung Fu, a aprender Kung Fu. Pra ele bater nas pessoas. Ah, tipo, a primeira intenção dele não é, tipo... Não foi pra desenvolver, ser uma pessoa, um artista marcial renomado, ou alguém que saiba lutar. O objetivo dele de treinar Kung Fu, de aprender a lutar, era pra bater nos outros. Tipo, ó, não vou apanhar e vou bater pra caramba, não vou aprender esse negócio. Foi nesse naipe. Caramba! Não, é interessante depois provavelmente mais pra frente, com mais cabeça. Na escola onde ele estudou, ele aprendeu a lutar boxe. Derrotou até um campeão que era campeão mundial interino na época, um chamado David Kaffeld. Você não vai conseguir achar ele no Google, cara. Eu já tentei procurar no Wikipedia, no Google, e não tem. É, tem que, só em retratação da vida do Bruce Lee que ele é citado. Porque ele só se tornou campeão mundial escolar, né? Não, ele não se tornou profissional depois disso. Nossa! O David Kaffeld. Só que, ó, para alguns, né, ele se tornou professor depois. Eu não lembro de quem ele foi professor, mas ele se tornou professor. Lá nos Estados Unidos pode ser que saiba quem ele é, mas se você procurar no Google, no Wikipedia, você não sabe. Aí ele derrotou o campeão mundial interino juvenil, que era o David Kaffeld. Depois disso, ele continuou a treinar Kung Fu. O primeiro estilo que ele aprendeu de Kung Fu é o famoso Wing Chun, que é o estilo da mão suave. Um chama de estilo da mão suave. Eu tenho que tomar cuidado, porque tem uma escola de Wing Chun aqui, lá no Barra do Brasil, do Peterson. Não sei se posso citar nome, mas de repente eu falar assim, ele pode achar ruim. Então, o primeiro estilo dele... Só posso fazer um adendo? Você acabou de fazer uma propaganda pro cara, tipo, meu... Entendeu? Mas tranquilo, se você tá, se a pessoa vai se sentir ofendida por ter uma propaganda... Tá, ó, meu, tá, a gente fala depois, ó, Peterson, obrigado, você tá fazendo um ótimo trabalho. Valeu, por favor, pode continuar. O primeiro estilo que ele aprendeu de Kung Fu foi o Wing Chun. O que foi a base da evolução dele disso. Certo. Nisso, aí ele treinou, ele continuou treinando boxe na escola. Só que Bruce Lee, ele tinha um gênio de justiça. Ele gostava não só de mostrar que ele era forte e se impor nisso, mas ele gostava também de fazer justiça. É tanto que ele, aos 17 anos, teve problema com a máfia chinesa. E ele vivia em Hong Kong, ele teve problema com o maior mafioso de Hong Kong, que era chamado de Wang Lishao. Era o cara mais barra pesada de Hong Kong e vivia extorquindo as pessoas. Pedia dinheiro, essas coisas, em troca de paz. E quem não fizesse isso, provavelmente era passado, marcado da lista. Nisso, ele começou a enfrentar o grupo do Wang Lishao e defendeu os mercantes, né, os comerciantes do bairro onde ele morava. Sim, sim. O que acabou prejudicando muito a vida dele por causa disso. Então ele teve que vir fugido da China para os Estados Unidos. Ele saiu antes dele terminar o ensino médio e se formar. Ele teve que sair fugido mesmo. Nossa, foi um esquema, cara, muito violento, cara, para ele fugir de lá e não ser morto, porque ele estava arriscado, era para ele ter morrido. Aí o tio dele de São Francisco veio e buscou ele, levou ele para os Estados Unidos para morar lá. Só que chegando lá, os chineses, eles são um povo muito rígidos e eles não gostam de dar nada, entendeu? Eles não são aquele tipo de pessoa que vão te dar o peixe, eles preferem ensinar você a pescar. Maria, não só os chineses, mas muito, os japoneses também são assim. Acho que até muitas culturas orientais são assim, né? Elas tendem a fazer o ensino ao invés da doação gratuita. Tipo, ah, tá aqui, não. Veja como se faz e faça daí pra frente. Chegando nos Estados Unidos, com apenas $100, o tio do Bruce Lee deixou ele à deriva. Falou, não, daqui em diante você se vira sozinho. Aí de São Francisco, o Bruce Lee se mudou para Seattle. Ele ficou morando sozinho. Sozinho ele foi catador de lixo, trabalhou em mina de carvão. É coisa que não é citada, mas se é um cara que, por exemplo, eu, que é um cara que gosta mesmo e ama, isso, corre atrás e sabe. Trabalhou como catador de lixo, eu já falei, mina de carvão. Ele era garçom em um restaurante chinês que era de uma amiga do tio dele. E lá ele ficou por um bom tempo. Ele treinava com o Gufu lá. E continuou por um bom tempo trabalhando nesse local. Só que ele teve que sair de lá porque uma das garçonetes era apaixonada por ele. Só que o cozinheiro-chefe era apaixonado por essa garçonete. Então os dois viviam brigando. Então o Bruce Lee teve que sair fora. Ah, tá, pra não dar treta. Aí o que, que ele fez? Não, ele falou assim, não, vou abraçar o mundo sozinho. Não precisa da ajuda de ninguém. Nisso ele arrumou um lugar para ele e começou a trabalhar como entregador de jornal. Terminou os estudos dele com o que ele recebia como entregador de jornal. ele começou a pagar a escola dele, porque naquela época não era que nem hoje que o ensino é gratuito. Tinha que ser pago, tanto lá como aqui, aqui também era assim. Era assim, você pagava para estudar. Aí ele continuou a trabalhar nisso e a desenvolver o Kung Fu dele. Foi até que numa briga ele acabou enfrentando uma escola de karatê, onde o professor era chamado de Kimura. Não lembro sobre o nome dele agora, mas o primeiro nome era Kimura. Ele desafiou esse professor e acabou vencendo. Aí esse professor de karatê reconheceu que o Bruce Lee era muito habilidoso, mesmo por ser chinês. Aí esse professor de karatê fechou a escola dele para querer que o Bruce Lee abrisse uma escola para ele nos Estados Unidos. Nossa, meu. Foi aquela coisa, foi oportunidade, né? Podia aproveitar aquilo ou não. Só que Bruce Lee, os chineses tinham uma regra de não ensinar ocidentais. Era proibido ensinar o Kung Fu para ocidentais. O Bruce Lee quebrou todas as regras chinesas já existentes muito antes dele. Era proibido ensinar estilo, era proibido falar do estilo. Que não fosse chinês, não era para ensinar Kung Fu. Aí ele veio para os Estados Unidos e quebrou essa regra. Nisso, aí, de tanto que Kimura insistir, ele abriu um centro de Kung Fu. No centro de Kung Fu, ele começou a dar aula para pequenas pessoas. Até então que teve um caso de um cara chamado Jess, que era taxista, e ele salvou a vida desse taxista, porque por ele ser negro, ele estava sendo espancado por um grupo de neonazistas. Nossa, velho! A Bruce Lee foi e salvou ele. Aí Jazz virou, tipo, sei lá, o maior ídolo, o maior fã do Bruce Lee, o maior fã. Cara, o cara salvou a vida do cara, muito bom. Ele salvou a vida desse cara, ele se tornou o fã número um do Bruce Lee. Então, todo lugar que o Bruce Lee ia, ele ia atrás, entendeu? E seguia ele. Aí, ao abrir o centro do Kung Fu, o Bruce Lee começou a dar aula, junto com Kimura. Aí, os japoneses que viviam na área de Seattle não gostou do Bruce Lee ter derrotado Kimura, e Kimura ter se, né, tornado, ficado assim, né, ter se rendido, né, e menosprezado. Até apenas ideias japonesas e chinesas não se ficam já por coisas muito do passado, e até hoje trazem um pouco disso. Aí um renomado mestre que já tinha o quarto dan de karatê, Yamada Hirohama, que era um mestre muito acima do Kimura, desafiou Bruce Lee e derrotou Bruce Lee. Bem. Mas Bruce Lee não desistiu, continuou treinando. Poucos meses depois foi lá e derrotou o mestre Yamada. Bruce Lee, todo mundo faz uma visão de invisibilidade do Bruce Lee, só que na verdade não é assim. Ele realmente chegou em um certo, em um determinado tempo, certo, que ele se tornou invencível, sim. Que ele lutava com qualquer um e não perdia pra ninguém, mas até chegar a esse nível ele perdeu bastante. É, isso demonstra o crescimento dele na Terra, né? Sem falhas não tem como o cara crescer e se tornar melhor. É porque, assim, é que as pessoas fazem aquela visão de invencibilidade. Não, o Bruce Lee é o melhor lutador do mundo. Não, mas não foi fácil chegar lá. Não foi fácil, não vai ser fácil pra ninguém. Nunca vai ser fácil pra ninguém chegar nesse nível. Agora, ele se dedicava, ele chegava a treinar até 6 horas por dia, direto. Às vezes trocava dia pela noite, ele era assim. Principalmente quando ele começou, Bruce Lee é formado em filosofia. Pouca gente sabe disso também, mas ele é formado em filosofia. Ele também era dançarino cha-cha-cha. Na escola dele era o melhor aluno, era o melhor dançarino cha-cha-cha. Você tá de brincadeira? Não tô de brincadeira. Cha-cha-cha, cara, que foda. Ele era dançarino cha-cha-cha. Até tanto que quando ele tinha problemas na escola era exatamente por isso, porque diziam que ele era muito bom em ser bailarino, só que não tava nada, entendeu? Aí ele parou de ser dançarino, ele tinha o potencial para ser o melhor dançarino do mundo. Isso aí, levar o tchá-tchá para ser reconhecido em nível mundial, não só na China, que já era algo inédito para os chineses, né? Sim. Já era algo inédito para os chineses, e o Bruce Lee era o melhor nisso. Aí ele largou o tchá-tchá e a carreira de ser estudante, se formar em alguma coisa importante para ser lutador. E continuou nisso, mesmo com a oposição dos pais, com a oposição da família, e com todos os problemas que vieram, né? Porque o Bruce Lee foi carregado de muitos problemas, muitas diversidades. Muitas. Não foi nem um pouco fácil chegar no patamar onde ele conseguiu chegar. Sim. Nisso, aí voltando para os Estados Unidos, aí ele derrotou o professor Yamada e continuou a difundir o estilo Wing Chun, para todo mundo nos Estados Unidos, porque o objetivo dele quando chegou nos Estados Unidos, assim que ele começou a dar aula, era fazer que o mundo inteiro reconhecesse o Kung Fu, porque o Karatê era muito conhecido, o Jiu-Jitsu já era muito conhecido naquela época. Caramba, já tinha já... O Jiu-Jitsu já era muito conhecido. O Karatê e o Jiu-Jitsu era muito conhecido naquela época. Batiam pau a pau com boxe. E o Kung Fu não, o Kung Fu era desconhecido. Então quando o Bruce Lee se rendeu a ensinar os ocidentais, ele se propôs e falou, não, então eu vou fazer que o mundo inteiro reconheça o Kung Fu e me reconheça. E é incrível, sabe? Porque aonde chega a determinação de uma pessoa? Ele determinou que faria isso e ele fez, entendeu? Ele nunca desestabilizou e pensou, não, eu não vou conseguir, não, eu tô fraquejando. Quanto mais ele se sentia pressionado, mais ele se sentia encurralado, parece que mais dava determinação pra ele chegar isso daí. Parece até o Shoko no Haki, cara, do One Piece, cara, o cara determinação infinita. É aquele negócio, a pressão que ele sentia da vida, dos problemas dele, em vez de fazer ele parar, não. Dava mais força pra ele continuar e seguir em frente. Isso é uma missão que tem que ser levada até pra vida, né? Pegar e transformar o seu problema não em algo que vai parar você, mas algo que vai fazer você ir pra frente. Isso eu acho exatamente o que ele fazia. E outras pessoas também não sabem, mas só que uma das pessoas que trouxe a filosofia chinesa para o Ocidente foi ele também. Quando ele começou, ele, pra você ter uma ideia, era 5 anos para se formar em filosofia, certo, num curso lá nos Estados Unidos. Ele, no segundo ano de filosofia dele, já era professor. Aí ele usava filosofia chinesa, implantava no Kung Fu e todos os movimentos dele, todas as técnicas dele, tinha harmonia tanto com a vida, com o espírito e a arte. Ele fazia questão estritamente de impor isso a qualquer aluno, a qualquer pessoa que se interessasse pelo Kung Fu, de que não é apenas bater e se defender, é você usar o seu espírito em comunhão com o seu corpo, porque você sair como um animal irracional, tendo batendo, chutando, é muito fácil. Agora você compreender e entender o que você está fazendo é uma coisa totalmente diferente, totalmente diferente. E era isso que ele implantava para todo mundo. E ele continuou fazendo isso por muito tempo. Nos Estados Unidos também, em Seattle, ele conheceu a esposa dele, Linda. Os dois tiveram um relacionamento, namoraram, e mesmo sem nada. Ele dormia, vivia num quartinho da escola dele, de Kung Fu. Caramba! Ele não tinha casa ou renda fixa. Era o que ele tinha da escola, entendeu? E na época eram só poucos alunos. Só que ele fazia assim, não tinha torneio de Kung Fu, que no Ocidente não. Então o que ele fazia? Ele se registrava nos torneios como lutador de Karatê. Ah, tá. Ele ganhou a placa negra da Federação Mundial de Artes Marciais, que é um mérito que poucas artes marciais têm. E para o Kung Fu, na época, ele recebeu essa placa em 1964, uma época que o Kung Fu era totalmente desconhecido. O primeiro filme dele só saiu em 66. 2 anos depois já. Ele mudou para os Estados Unidos em 58. É que foi sempre foi meio que encadeando. Cada ação dele foi meio que se encadeando até chegar no estrelato aí. E para ele subir de fama, ele fazia assim. Ele chegava numa academia, por exemplo, era o mais forte da academia. Ele ia lá e desafiava e vencia. Assim, ele ia levantando a fama do Kung Fu. Foi assim que ele foi crescendo nos Estados Unidos. Somente em torneio. Ele derrotou os melhores lutadores do mundo, incluindo o Chuck Norris. Ele derrotou o Chuck Norris em um torneio, cara. Aí, ó, a prova que o Chuck Norris não é tudo na vida. Vixe, vixe. É tanto que quando ele fez o filme O Voo do Dragão, ele convidou o Chuck Norris para participar. E o Chuck Norris era muito respeitado como lutador de karatê. Hoje ele é respeitado como Braddock. Todo mundo, eu acho engraçado todo mundo fazer aquela forma de invencível, de Deus no Chuck Norris, sendo que na verdade ele nunca venceu Bruce Lee. Acima dele tá Bruce Lee, cara. É que o Chuck Norris tem aquele negócio, é muita piada em cima da imagem dele, né? É que todo filme dele, ele é invencível. Pode reparar, Braddock, né? Assim, ai... Botar uma pessoa com o poder da mente. Não, é incrível, ele consegue fazer tudo e ganhar todo mundo sozinho com 3 balas na arma e porrada. Vendo? Ele consegue, tipo, no filme. E isso deu aquela, começou a virar meme de internet e piada desde aquela época até agora, que Chuck Norris é... não faz flexão, é o mundo que ela empurra, saca? Tipo, é um negócio bem absurdo, porque no filme, em filmes dele era assim, tinha esse ponto meio absurdo dele ser invencível. Só que na época já teve a prova dos nove, que foi Chuck Norris contra Bruce Lee. Bruce Lee ganhou. Até brincou, né? Bruce Lee bateu Chuck Norris. Bruce Lee não está aqui hoje, entendeu? Então agora Chuck Norris é a lenda. Aí aconteceu uma evolução na vida de Bruce Lee. Bruce Lee inventou seu próprio estilo, que hoje é conhecido como Jeet Kune Do, que é o punho interceptador. Na verdade, pode-se dizer que seria um kickboxer, porque ele descarta toda a arte marcial. Não que ele descarta toda a arte marcial, mas ele descarta toda a beleza dos movimentos do Kung Fu para se tornar uma coisa mais aplicada. Defender e atacar, defender e atacar. Isso é o Jeet Kune Do dele. Só que é um nível totalmente diferente. Nenhum lutador chega perto do nível que ele conseguiu, da força que ele conseguiu, da habilidade que ele conseguiu. Nisso daí, após ele criar o Jeet Kune Do, ele sofreu um acidente. Durante uma luta dele, o inimigo que ele estava enfrentando trapaceou e acertou com um tronco nas costas dele, que deixou ele paralítico. Ele ficou quase um ano paralítico e sem expectativas de voltar a andar de novo. Mas só que a determinação do cara fez ele voltar de novo. Ele voltou a andar, continuou firme e forte. Nisso, ele venceu 4 torneios de karatê durante a vida dele. No 4º torneio, surgiu uma oportunidade de ir pro cinema. Só que Hollywood, Estados Unidos, era muito ignorante, fazia pouco caso dele. Até o primeiro estrelato dele aqui em Hollywood foi chamado de Besouro Verde. Que até teve um remake. Alguns anos atrás teve com Jet Li com outro cara também, que eu esqueci o nome dele agora, mas o Besouro Verde já teve muitos remakes. Principalmente Bruce Lee é um remake já do Besouro Verde. Nossa! O primeiro então foi bem lá pra trás, 1900 e bolinhas. É isso. Caramba! Aí Bruce Lee não gostou, porque primeiro ele não dava oportunidade dele de ele mostrar a habilidade dele. E Bruce Lee é um cara forte, ele gostava de mostrar a força dele. Porque ele gosta de jogar placa pro alto e quebrar no ar, sabe? Ele gostava de demonstrar a capacidade dele. Sim. Porque ele se sentia feliz em as pessoas quererem ser como ele, sabe? Não por querer ser igual a ele, mas ter a mesma habilidade, querer ter a mesma evolução. Porque ele achava que independente se a pessoa quisesse ser um campeão mundial ou apenas uma pessoa que soubesse lutar, mas ele gostaria que todo mundo soubesse. Ele se sentia na necessidade de fazer que as pessoas quisessem isso, porque nunca se sabe quando você vai precisar. Há muitos casos na vida que às vezes você passa por um apuro porque você não tinha habilidade, não tinha como se defender, como se reagir. Então ele queria que todo mundo tivesse essa capacidade, né? A luta dele foi incansável para isso. Aí nisso ele voltou, foi em 65 ele voltou para China, para Hong Kong. Em Hong Kong, a famosa Gold Harvest, que você vê muitos filmes antigos, até 82, 83 por aí, fez um convite pro Bruce Lee para ele fazer um filme. Ele falou: não, eu faço, só que eu quero ser o diretor, eu quero ser o escritor, eu quero definir como as coisas vão acontecer e eu quero que carta total, branca e tudo. Beleza. O primeiro filme dele foi o Dragão Chinês. Foi um sucesso, explodiu de bilheteria na China. Explodiu. Sem descanso, ele já continuou com o Voo do Dragão, que ele gravou na Itália. Na Itália, cara? Foi na Itália. É um cenário tão discrepante com a Itália. Legal. Mas ele gravou na Itália. A luta dele com o Chuck Norris foi no Coliseu. Que legal. Imaginei a cena agora, deve ser muito louco. A luta dele é porque parece pai. Você vê no filme, parece que é só aquela imagem de fundo, né? Uma coisa assim tosca, mas na verdade não, é dentro do Coliseu mesmo que tá acontecendo a luta. Pra mim, eu tô meio assim, porque eu também tô aprendendo. São coisas que eu particularmente, eu não tenho essa ligação com arte marcial, ou até mesmo com essa figura do Bruce Lee. E pra mim, quando você tá falando aqui, eu também tô aprendendo, sabe? Pra mim, eu tô adquirindo conhecimento sobre ele, sobre essa figura que muita gente gosta, muita gente fala, só que pra mim, até esse momento aqui, eu não tinha nenhuma ligação com ela. Quer dizer, com ele. Com ela, a figura, com ele e Bruce Lee. Vamos definir assim pra ficar bonitinho. Por favor. Aí, o terceiro grande sucesso dele, que explodiu em recordes e bilheterias na China, em toda a Ásia, foi o A Fúria do Dragão, que ele fazia um remake da história de Zheng Sheng. Zheng Sheng era conhecido como o Punho de Aço ou Punho Invencível. Era o cara mais top, foda. Ele era um dos alunos preferidos de um grande mestre na China, chamado Rui Wanjia. Que até tem um filme do Jet Li que é chamado de Mestre das Armas, que é em homenagem a esse mestre. É esse cara do Mestre das Armas, então? É. Caramba! Oi, o filme é bom. O filme é legal. É um filme muito legal. Só que, na verdade, o Zheng Sheng, ele é fictício, entendeu? A história do Rui Wanjia e o fato de ele estar na história é verídica, mas Zheng Sheng não. Só que todo mundo cria essa lenda, entendeu? Porque os chineses gostam disso. Porque as lendas inspiram eles a sempre quererem evoluir mais, entendeu? Eles não têm a mesma crença da gente, que é um deus onipotente, uma figura de deus. Só que eles tendem a acreditar na supremacia e gostam, e criam histórias em base disso. É o que seria uma crença em Deus, entendeu? Você nunca viu, você nunca vai, talvez nunca verá. Mas você sabe que ele criou a Terra e essas coisas, entendeu? É mais ou menos essa visão que os chineses têm. Aí nisso daí, os Estados Unidos ficam loucos. Nossa, como é que a gente pode ter ignorado um cara desse? Como a gente pode ter deixado o cara desse escapar? Precisamos chamar ele. Aí ofereceram uma puta grana pro Bruce Lee pra ele gravar um filme pra Warner Bros. E na época é algo de unidade de ouro com cinema. Tipo, naquela época ela tava começando a crescer demais e, cara, é a oportunidade de ouro na época. Ofereceram uma grana violenta pra ele. Bruce Lee ignorou na primeira vez. Ele renegou, falou, não vou deixar mais ser enganado por esses caras, não. Não sei o quê. Só que depois de tanta extensão de saco da Warner Bros. E Hollywood com Bruce Lee, ele aceitou. E aí veio o maior filme dele, que é o Operação Dragão. A Operação Dragão foi gravada pela Warner Bros. E com a participação de vários artistas marciais que eram renomados na época. E é o Oscar do Bruce Lee, é o Operação Dragão. E o fogo consagrou ele. O Operação Dragão saiu em 1970. Ali Bruce Lee já era tido como o melhor lutador do mundo. Meu, pra você ter uma ideia de como era a fama do cara. Pagavam $270 a hora pra treinarem com ele. Aí você vê assim, aí você para e pensa, você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Já. Você vê como é, nossa, aquela imagem do dinheiro que vale pra caramba, que as coisas é caras. Então você imagine, $270 naquela época. Meu, era dinheiro demais, cara. Era muito dinheiro. Com $50 você comprou um balde de um latão de gasolina, cara. Um latão de gasolina. Então era dinheiro demais, cara. E era artista de todos os Estados Unidos e do mundo que queria treinar com ele. Até mesmo o Chuck Norris treinou com ele também. Muita gente treinou com ele. Aí a fama foi crescendo. Aí Bruce Lee ganhou o título de Invencível. E se tornou um grande nome por isso. Se tornou um ícone cultural. Uma das poucas pessoas no mundo que conseguisse esse título, esse status. Normalmente uma ideia, um objeto ou algo se torna um ícone cultural, mas uma pessoa física se tornar um ícone cultural é realmente um marco, você chega, meu, não é tipo o Brasil com a acarajé, é um marco uma coisa cultural também. Não que a acarajé seja ruim, é gostoso pra caramba, tá, mas não, poderia ser qualquer outra coisa, tem várias pessoas que fizeram diferença no Brasil e não são marcos culturais. O acarajé é, ok, eu gosto do acarajé. Eu não gosto muito não, vatapá também. A vatapá é legal, louco, o sarapatel. Ah, que gostoso. É vatapá, é bom demais. Mas vamos voltar pro cinema. Então, aí, Bruce Lee mal descansou e já tava querendo começar o sexto filme dele, que é o Jogo da Morte, que na verdade foi terminada pelo Jack Chan. Tá zoeira. Não tá zoeira. Jack Chan já era dublê dele em todos os filmes anteriores. E era saco de pancada dele também. Tem, tipo assim, coisas que eu assim, que ele, por ele demonstrar sempre a força dele, como você falou, no set de filmagem, as lutas com ele eram complicadas pros dublês. Porque ele dava pancada na real e que se dane a cena, tipo, não que se dane a cena, mas que se dane o cara, o MDP, e tá continuando a rodar, que filme custa, ou você se vira, pior, que ele era bem assim mesmo. Ele era forte, ele era rápido, porque falando que ele até dava uma diminuída na velocidade pra dar, pra câmera conseguir pegar, pancada. Captar que não tinha a tecnologia de hoje, né? Era bem, uma coisa bem, como é que fala, bem caseira praticamente, né? Sim, tipo, apesar do cinema já ter se desenvolvido um pouco, naquela época o cinema estava engatinhando em tecnologia. Eles tinham um processo, só que a tecnologia estava muito engatinhando para conseguir uma definição boa. Mas você saber que o cara está diminuindo a velocidade dele para bater, estava muito rápido. E algumas, ele sempre gostava de se impor ao limite, ele sempre gostava de testar o seu próprio corpo. Então, os últimos dados assim, de testes que ele fez de si próprio, ele conseguia dar um avanço em um chute de uma distância. Por exemplo, se ele tivesse uma distância de 3 metros de um alvo, ele conseguiria acertar com um chute, com um sobrepasso, um avanço no chute. Ele conseguia. Hoje, todo mundo fala hoje do Usain Bolt, que é o cara que corre mais, é o melhor corredor. O homem mais rápido do mundo, Usain Bolt. Sim, sim. Só que esse recorde já era quebrado por Bruce Lee naquela época. E ele corria 100 metros em 9 segundos, muito antes do Usain Bolt. Só que esse era registros pessoais dele. Eu não gostava de mostrar isso daí. Eu só gostava mais de mostrar que ele conseguia fazer a percussão na ponta de um dedo, que ele conseguia fazer 3 pessoas cair com um soco só, porque ele era magrinho, ele pesava 60 quilos. Só que a pressão do soco dele era de 350 quilos por centímetro quadrado, que é um peso de soco que o Mike Tyson tinha no seu auge. Nossa, cara, meu, é muita coisa. Eu não tenho uma. Antigamente eu acompanhava muito com meu pai nas noites da Bandeirantes. Não era Cine Privé, ok? Era luta de boxe. Tinha direto, passava, a Bandeirantes passava direto luta de boxe. E acompanhei, tipo, peso pena, peso pesado, Maguila, né? O Maguila lutando, era coisa. Abraço pra meu pai, meu sobrinho, abraço pra minha mãe, abraço pra todo mundo, obrigado. É, vai ser essa minha voz quando eu sair na edição, com aquela vozinha de Maguila. Mas, meu, tinha essa ideia de, cara, quanto que dói, ou quão forte tá vindo o soco, e os caras davam umas pancadas servidas. Mike Tyson, quantas lutas do Mike Tyson que eu acompanhei? Mike Tyson mordendo a orelha de Evander Holyfield, cara. Uma luta de peso pesado de em setembro de 1998. Cara, foi, não sei, doeu na orelha do cara, mas foi muito animal. Literalmente. Fresh. Aquela ali por quase custa a licença dele, deixou ele fora do ringue com uns par de anos. Nossa. E depois ele me deu o foda-se, né? Ele falou, já mordeu o Leandro do Negro, já virei campeão, agora eu não quero saber de mais nada da vida. Ele é peso pesado, é difícil manter o título por muito tempo, porque é uma categoria de peso muito cerrada. E nessa categoria de peso, uma luta pode ser decidida com um único soco. E vamos falar a verdade, que soco, né, mano? Que né? Soco. É muito difícil um lutador de peso pesado não ter um soco de 300 quilos. Mas fica a curiosidade, tudo bem, nós chegamos, Bruce Lee chegou no auge, cara, chegou, fez seus filmes, tá lá, campeão. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, ele acabou se desgastando demais, porque ele ficou obcecado. Ele queria cada vez ser mais forte, ele não queria de forma alguma perder esse título pra ninguém. Então ele treinava, ele varava noite, dia treinando. E ele, como ele era escritor e diretor dos próprios filmes dele, então quando ele não tava treinando, ele tava escrevendo. Se ele treinava de dia, varava noite escrevendo. Então isso foi desgastando muito ele. É tanto que foi dia 20, se eu não me engano. Ele, em 73, ele faleceu e foi diagnosticado de edema cerebral. O cara, com a saúde dele, com a força dele, morreu desse jeito. E os médicos disseram que foi devido ao desgaste físico. Ele tinha zero de gordura no corpo. Ele é um cara que tinha zero de gordura no corpo. Ele não tinha gordura nenhuma no corpo dele. Era apenas fibra e massa magra. Não tinha gordura no corpo dele. Eu acho que é isso. É aquela coisa, né? Tudo demais faz mal, né? Talvez se ele tivesse sido menos fanático, mas independente, eu acho que talvez era o destino dele mesmo com fazer isso, entendeu? E cumprir esse papel. Pode até ter falecido, mas ele continua imortal, entendeu? Legado que ele deixou, fica até lá. É tanto que uma vez quando ele fez uma entrevista, que é uma das entrevistas mais famosas dele, que ele fala a teoria dele sobre a água, sabe? Fala sobre a água, que a pessoa tem que ser como a água, porque se a água toma forma de uma xícara, a água uma xícara, vai tomar forma de uma xícara. Se tiver num jarro, vai tomar forma dele, então tem que ser fluído, destruir, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, quando ele falou isso de um jornalista, o jornalista perguntou pra ele: você gostaria de ser imortal, Bruce Lee? Bruce Lee: não, eu não sei. Eu acho que talvez não, porque... Ele deu risada, falou: não, eu não gostaria de ser. Mas ele falou assim: bom, mas eu creio o seguinte, que pra você, se você quer ser imortal, você tem que viver uma vida que vale a pena ser lembrada. Sabe as palavras? Porque a imortalidade é a lembrança, né? Quando alguém se esquece, ou alguma coisa, você some da mente das pessoas, você morreu. Você literalmente morreu aí. Pode ter morrido no físico e na lembrança das pessoas, no coração das pessoas, ainda tá vivo. Essa é a parte legal. Então ele morreu deixando um legado gigantesco, né? E foi o que abriu a oportunidade do Kung Fu pro mundo. Porque até antes dele vir para os Estados Unidos, o Kung Fu era só fechado para os chineses. Aí o mundo descobriu que era Kung Fu. Aí veio o Jet Li, aí veio o Jack Chan. Primeiro Jack Chan, Jet Li começou a fazer filme em 86. Tinha 16 anos. Primeiro, quando o Jet Li fez o primeiro filme dele, tinha 16 anos. O Bruce Lee deixou filhos? Como foi? Olha só que caso bizarro. O filho dele morreu próximo da... Morreu com a mesma idade do pai, porque o Bruce Lee morreu aos 33 anos. Brandon Lee também, durante as gravações do filme O Corvo. Ele tem uma filha também, chamada Channon, que mora em Hong Kong com a mãe dela, linda. Na vida dele, só deixou dois filhos e a esposa. Existiam rumores de que ele vivia traindo a linda, mas eu acho que não é verdade, não, porque ele era um cara que sempre preservava bem a moralidade, a honra, entendeu? Então acho que isso aí foi boatos, né? Porque até tanto quando ele morreu, dizem que encontraram ele no quarto da amante. Só que na verdade, não, ele tava na sala de conferência do Raymond Shaw, que era o dono da Golden Harvest. Eles estavam lá numa reunião de negócios para tratar do Jogo da Morte. Porque o Jogo da Morte nem estava concluído e o Bruce Lee já estava querendo começar a fazer as gravações de dois. Tava adiantando a lista dele de filme já. Ele já queria começar a gravação do 2, só que aí o Jogo da Morte foi concluído pelo Jack Chan. Quem assiste o Jogo da Morte, até aquela imagem do velório no Jogo da Morte é o velório dele mesmo. Aquela imagem no velório real. A mulher dele ficou muito fodida de ódio com aquilo, mas usaram a imagem do velório real dele no filme. Aí daí aparece o cara lá que ele disse que ele fingiu de morto por causa que tinha ele caçando ele, aí muda o rosto, aí aquele cara é o Jack Chan. Tá, nossa, eles colocaram um plot na história que faria mudar... É. Eles tiveram que mudar todo o roteiro, tiveram que refazer todo o roteiro. Ele morreria no Jogo da Morte, sim, e voltaria de novo. Só que aí acabaram usando mesmo a morte dele, com cenas do próprio velório real dele. Ah, ele é, como a gente tá falando, um ícone. Muitas mídias já usaram. Cara, em anime já apareceu personagem assim. Em quadrinhos já apareceram personagens que se fala, é o Bruce Lee. Tem outros nomes, tem alguma coisa ali. Jogos, Tekken tem, o LOL, que ele tem uma roupinha, que tem uma roupa dele que é amarela e ele faz um. Tem o estímulo, você fala, é o Bruce Lee. Você fala, fechou, é esse cara. Mas antes de qualquer outra referência, eu queria saber de você se você tem alguma dica de livro, ou de filme, ou documentário, sei lá, alguma coisa assim, para as pessoas que querem aprofundar mais um pouco ainda sobre Bruce Lee, ou sobre a arte marcial dele, o Jeet Kune Do. Cara, documentário sobre a arte dele, Jeet Kune Do, vai ser muito difícil. Você pode encontrar documentário sobre Dan Inosanto, que é tipo o melhor aluno do Bruce Lee, é o cara que continuou o legado do Jeet Kune Do. Mas documentário sobre Jeet Kune Do vai ser difícil. A maneira mesmo de você ver é assistir nos filmes. São 6 filmes, pode rever quantas vezes você quiser. Mas sobre ele, livro também, não tem livros. Se tiver livros, é contando a história dele, os passos da vida dele. Vai ser muito difícil você encontrar aqui no Brasil também. Ah, só pra falar, no Naruto, não é porque o Rock Lee tem o sobrenome Lee, ele não é em homenagem ao Bruce Lee, não. Na verdade, ele é em homenagem ao Jack Chan. Nossa, tipo, pra mim que é ignorantão nessa parte, pra mim era, tipo, eu li, principalmente pelo nome ser homenagem ao Bruce Lee. Não é, então, caramba. O próprio Kishimoto faz uma sessão SPS e fala, pergunta, em homenagem ao Bruce Lee? Não, na verdade é o Jack Chan. O Kishimoto é grande fã do Jack Chan. Ah, tá. Mas colocou o nome Lee porque soaria legal, Rock Lee. É, fica legal, né? Pro artista marcial ter um Lee no nome, fica legal. O cara escuro do Rock Chan. Sim, tipo aquela coisa. Como os japoneses usam muito Chan como uma coisa de tratamento, e ficar Chan Chan fica meio estranho. Tipo, Rock Chan Chan, tipo, é? Como assim? É. Tem algum. Além dos filmes do Bruce Lee, os 6 filmes, tem algum outro filme que você quer recomendar? Filme ou só em quadrinho, qualquer mídia que envolva arte marcial e que você ache legal também para as pessoas verem, lerem, escutarem, sei lá. Cara, nossa, a arte marcial tem infinitas coisas para falar, para demonstrar, para conhecer. Filmes, nossa, são muitos, cara. Só do Jackie Chan são 109 filmes do Jackie Chan. 109 filmes. Ele até lançou um filme tempo atrás que é chamado de 1911, que é um filme em comemoração aos 100 filmes dele. Caramba! Não parece, mas é, cara, você começa a contar no dedo, você perde a linha, porque Jackie Chan faz filme desde 74, com 21 anos de idade, 19 anos de idade. Então, não é muito filme. Então, eu prefiro mais citar nomes do que filmes. Jackie Chan tem uma discografia muito grande, uma filmografia, né? Filmografia. Será que ele é cantor? É. Sabe que tem um, dois, não, ele é pior ali. Que na China ele é muito conhecido como cantor. Aí, ó. Ele é cantor, ele é artista marcial, ele é diretor, escritor. Ele tem sua própria indústria de cinema. Não é a empresa terceirizada, é a empresa dele mesmo, é a própria equipe dele de dublê. Isso é legal. É tudo dele, ele é o chefe dele. Não tem alguém em cima dele falando, não, esse filme tá ruim. Não, ele que decide tudo. Aí é o incrível dom dele, né, que não usa dublê, né? Nunca usa. Mesmo hoje, com 68 anos lá de idade, lá não usa dublê. Não usa dublê. É dar os parabéns, né? Porque tem gente por aí no cinema que cada dois passinhos que dão tem que ter dublê. Absurdo. Jet Li também tem muitos filmes. Se contar no dedo, dá uns 56 filmes aí. O que eu não sabia que ele tinha participado do Máquina Mortífera 4. Ele é o chefão. Meu, e a luta é muito da hora. É o chefão, ele é o inimigo, o chefão. É o jogo agora. E a luta dele é muito da hora, os dois caras batendo. O Rick! O Murtog e o Riggs, cara, nossa! É muito bom! Foi o primeiro filme ocidental dele. O Máquina Mortífera 4? Máquina Mortífera 4. Tipo, como filme, você já tinha assistido os 4 já? Já. Como filme, eu prefiro os 3 primeiros. O 4 acho que foi uma a mais, foi legal, mas aqui não tem o espírito dos primeiros. É que ele é duro de matar, aquele 5.0 pra mim é desnecessário, cara. Sim. Pra mim poderia ter morrido ali no quarto mesmo, que foi muito foda, é muito difícil, cara, você assistir Máquina Mortífera e não curtir, cara, porque todos os 4 Máquina Mortífera são muito foda, cara, são muito foda. Não, é duro de matar, não é Máquina Mortífera, eu falei Máquina Mortífera. É, que eu tava falando Máquina Mortífera por causa até do Jet Li, que pra mim os 3 primeiros tem aquele climão que vai se perdendo, eu entendo isso, eu assisti em seguida ainda, porque você vai começando a ver que isso meio que se perde num ponto, e o 4 ele pode ser um extra. O Duro de Matar pra mim vai até o terceiro. Até o terceiro vai. Que tem aquela perseguição, aquela loucura, é um lugar. Agora não é um lugar fechado, é um lugar aberto, é a cidade pra explorar. O quarto é legal? É legal. O quinto, dispensável. Realmente, dispensável. Não valia a pena. Não. Assisti por curiosidade, mas com lamentação depois. Não. Com lamentação, ficou uma coisa muito maçante, muito sem graça. os filmes de Hollywood tá ficando uma coisa assim mais digital, não tem mais aquela emoção ao vivo, porque antigamente eles exploravam bastante antigamente tinha muito efeito prático. Efeito prático. Efeito prático rodava sempre. Ah, precisamos fazer um carro cair aqui. Ele tinha um efeito prático feito. Tava lá como fazer toda a engenharia para fazer o carro sair do eixo que ele tava andando, cair, tombar, ele vai para esse lado, tal, tal. Tem tudo uma mecânica, não um descarrilamento num trem. Tinha isso, era mecânico, era prático. Hoje em dia, digital. Até acidentes mesmo, os caras planejavam. Tá ok, você corta custos com digital? Corta, não vou negar. Cara, fica muito mais barato você fazer um mega acidente gigantesco digital do que você pegar 500 carros. Vamos fazer esses carros se bater? Vamos, vamos gastar dinheiro, não sei. Por quê? Eles têm que pensar no retorno do filme. Hoje o filme americano pensa muito nisso, em retorno do dinheiro. E voltou só dando um gancho para puxar novo para filme de arte marcial, porque filmes de arte marcial não fazem. Eles não têm essa ideia do retorno. Não, eles precisam de dinheiro para continuar produzindo. Só que por fazerem na prática e não ser uma coisa tão dispendiosa como destruir 500 carros no descarrenamento, no engavetamento, por exemplo, é uma produção menor que pode ter um lucro, uma chance de lucro maior. Entendeu? Hoje em dia eu acho que o gênero arte marcial tá meio pra baixo. Já veio a onda de super-heróis, tá dando aquela acalmada. Tá voltando a ter mais filmes com ação anos 90, 80, 90. De um cara só dando porrada em todo mundo, só que um pouco mais de pé no chão. Que a bala acaba, entendeu? Remake sendo feito à torta direito, mas... E... É, tipo, o americano pensa em lucro. O oriental, ele pensa em fazer a arte dele e promover a arte dele. Como você falou. Qualidade. O ocidental prioriza a qualidade, em vez de lucro. O oriental, ele sempre tem essa ideia de... Não, eu quero qualidade em vez de quantidade. Se eu puder colocar uma boa quantidade também, ótimo, perfeito. O mercado até tá mudando, vou falar assim. Só que eles estão tentando deixar a qualidade no mesmo nível ainda. Não tá perdendo qualidade para ganhar quantidade. Isso é bom. Os filmes de luta, a tendência é começar a decair um pouco mais, né? Porque já é evidente, tá nítido que Jackie Chan já não é mais novo. Ela não pode mais nos agraciar com todos aqueles espetáculos dos filmes dele, de 80 a 90. Jet Li dificilmente lança filme, e essa onda da digitalização já está invadindo a China também. Então os filmes estão ficando uma coisa feia, não está vendendo bem. Outro nome forte de filmes de luta é um cara chamado Donnie Yen, que vocês vão conseguir lembrar dele como o famoso Mestre Ip. Tá. É ele. Ele interpreta o Mestre Ip no Grande Mestre. Ele faz o papel. Ele é um ótimo lutador também, muito renomado na China. A mãe é mestre, ele também é mestre. Ele foi rival número 1 do Jet Li, competições de Wushu. Os títulos ficavam rivais entre ele e Jet Li. Jet Li também tem uma visibilidade extraordinária. O cara dentro da China é 5 vezes campeão mundial, invicto, em luta. Então não é qualquer um que tem esse patamar. Entendeu? Tanto que na época ele era chamado de reencarnação do Bruce Lee. Devido a essa grande capacidade dele. Isso com apenas 16 anos. Aos 11 anos ele já era campeão chinês de arte marcial. É um grande nome também desse gênero de filme. Então, a tendência diminui cada vez mais, porque o MMA tá dominando o mundo. Sinceramente, filme de MMA é ruim. Eu já vi alguns filmes e é decepcionante. É muito mais, sabe, gostoso você ver pessoas lutarem em pé, porrada, vai porrada, vem porrada, do que... Não tô discriminando, não ficam bravas com você que... Você, seu marombeiro que gosta de treinar jiu-jitsu e gosta de MMA, não estou aqui discriminando, dizendo que que é ruim, dizendo que não presta, que realmente pro cinema não é um, eu acho que não é um bom investimento. Não, é a sua opinião sobre esse assunto, tipo, a opinião, cada um tem a sua a respeito do outro, fechou. Até a arte marcial ensina isso, você tem a sua opinião, eu vou ter a minha, o rapaz ali embaixo vai ter a dele, cada um de nós tem que respeitar a opinião do outro e ter firmeza na nossa, ponto, entendeu? Eu acho, visualmente, que o MMA, o Mixed Martial Arts, não é bonito na tela. É, não é tão artístico quanto qualquer outra arte, quanto Karate, quanto Judo, quanto Kung Fu. As outras artes marciais, elas são mais visualmente mais bonitas de se ver, sabe? A grande ideia de você... tanto é que eu ia até falar que... Um tempo atrás, personagem de videogame, personagem de filme, sabia lutar o quê? Kung Fu. Todos sabiam lutar Kung Fu. Era incrível. Ah, se você controla um policial, e o que não sabe fazer? Ele luta Kung Fu e atira? Falei, meu, como assim? Todo mundo, tipo, o cara da onde? É aqui, da bar daqui da esquina. Cara, todo mundo sabe Kung Fu. Que incrível. Ok, isso só mostra o quê? A ideia é que o Kung Fu se espalhou de uma maneira que acho que você está orgulhoso hoje de ser exatamente a arte dele, mas do Kung Fu ser conhecido. Dele ser um marco para isso também, entendeu? E hoje em dia está começando a ter aquela ideia que o artista fala o ator mesmo, os personagens eles vão agora estão tendo essa ideia de MMA de novo, de agora também. Eles saberem agarrões e prender o cara, não sei o que. Pra lutas rápidas, perfeito. Pra lutas épicas, não dá. É uma grande marketing pra filmes de ação. Como, por exemplo, você tá aqui, Homem de Ferro 2. Nossa, todo mundo fica feliz lá de ver Viúva Negra lá, mobilizando todo mundo naquela cena que ela vai encontrar o... Odeio esquecer nomes, cara. Tá raiva, cara. Odeio esquecer nomes. Mas qualquer um vai lembrar dessa cena do filme. Ela sai quebrando geral. E ela parece muito lutando. E é o estilo MMA, entendeu? Aquilo em filme de ação é bonito. Agora, um filme fechado pra isso, não vira. Assim, o MMA serviria como... complemento. Como complemento... Pro filme, o personagem sabe lutar aquele estilo de luta, aquela mescla de lutas, e isso faz dele um pouquinho melhor contra os inimigos, entendeu? Isso é legal, mas como você falou, um filme fechado para a temática MMA, por enquanto não vi roteiro, por enquanto não vi produção boa ainda. Olha, eu sinceramente, de um filme que eu acho que... que consegue aplicar um estilo MMA sem... deixar aquela coisa só voltada ao chão, é o filme Quebrando Regras. Sugiro para as pessoas que assistam, porque é um filme muito bom. E ele trata desse universo do MMA. Só que não é aquela coisa maçante só no chão, entendeu? Mais uma vez, eu não estou dizendo que é ruim jiu-jitsu, jamais. Eu sei que provavelmente alguém de jiu-jitsu vai ouvir isso, talvez, eu não sei. Então, não estou dizendo isso, mas é que, meu... Você fica tipo meia hora, você esperando aqueles caras se agarrarem no chão e terminarem a luta, sendo que você pode ver meia hora os caras lutando de pé, aquela coisa linda que te faz não querer piscar pra não perder um movimento, é totalmente diferente, entendeu? Então, o filme Quebrando Regras é um bom exemplo. Se todos os filmes seguirem o exemplo do Quebrando Regras, não creio que vai ser ruim. Não creio que vai ser ruim. Agora... Que nem eu já vi filmes particulares do Minotauro, já vi um filme do Anderson Silva, aí tratando somente desse MMA, do mundo MMA, e eu não achei interessante. E esse tipo de coisa não pode acontecer. Porque as pessoas querem ver porrada, as pessoas querem ver pancada, por mais que seja de uma forma violenta, as pessoas querem ver isso. Então, ficar fechado no chão, perder. Agarrada no chão, fazendo as pessoas se entediar com a finalização, é complicado. E qualquer coisa também, se alguém de jiu-jitsu ouvir, falar, poxa, não é bem assim, e quiser vir aqui, a gente abre espaço, a gente faz um podcast sobre jiu-jitsu. O jiu-jitsu também tem, deve ter uma história interessante de se ver, como que se desenvolveu, tudo assim. Vem aqui, a gente conversa, vambora. Não é verdade? É, certamente. É tanto que, nossa, eles não gostam, né? O cara... Karateka e cara faz jiu-jitsu não gosta, mas o Kung Fu é patriarca da arte marcial deles. E todo mundo gosta de imortalizar o Kung Fu aqui. Não, minto. Todo mundo gosta de imortalizar o jiu-jitsu no Brasil. Só que, na verdade, o jiu-jitsu já era praticado na China. Da China, ele foi pro Egito. O exército do Genghis Khan treinava jiu-jitsu. Caramba! Depois que veio... Depois do exército do Genghis Khan, jiu-jitsu foi pra Roma. Da Roma foi para os Estados Unidos, aí que finalmente chegou aqui no Brasil. Cara, antes de você querer dizer, ah, é foda, estuda primeiro sua arte marcial, não faça o serviço porco, sabe? Não sai dando mais explicações ou uma influência para as pessoas, porque as pessoas dependem da sua opinião, dependem da sua palavra. Porque não adianta você fazer por exemplo, não adianta você querer vender gelo no deserto do Saara, sendo que... Você vai fazer sucesso. Se você vender no Saara, você faz sucesso. Não, não era esse o exemplo, fugiu. Não adianta nada você querer vender, por exemplo... Gema pro esquimó. Gema pro esquimó, isso. Não, aí sim. É, não adianta você querer vender gelo pro esquimó. É, obrigado. Obrigado. Eu tava perdido. É que É que às vezes, né... Não, mas vamos falar a verdade, atualmente, no calor que tá, você vender pra nós também, que dá certo, cara. É, dá certo. Tá tranquilo. Tá certo. É que eu tô tendo aquele cuidado de não querer ferir nenhum ao sentimento, né, de ninguém, porque hoje é um hábito natural de pessoas fazerem musculação. É, eu fico muito feliz com isso, de a gente estar na era da saúde. Eu chamo de era da saúde, porque todo mundo, por onde você vai, finalzinho de tarde, tá lá a pessoa caminhando, fazendo uma aeróbica, vai pra uma academia, eu fico muito feliz com isso. Eu espero que as pessoas continuem assim e que leve isso para os seus filhos, para os seus pais, para os seus avós, para todo mundo, para que o nosso, como é que fala, nosso tempo de vida aumente, né? Que a estimativa de vida é... Hoje em dia não tá tão grande assim, porque tanto jovem aí se bebendo, se matando com droga, dirigindo alcoolizada com 30 negros dentro de um fusquinha. Voltando da sorte. Então tá complicado. A taxa de mortalidade tá muito alta aqui. Então, tipo, se tiver, tem como você prolongar a sua vida através do esporte, faça. Não precisa você querer se comparar a ninguém. Não, é bom você ter um exemplo, tipo, não, eu quero ser como fulano, nossa, eu quero ter esse nível. É bom isso, mas, tipo, não tem aquela pressa de chegar nesse nível. Faça o seu melhor dentro da sua capacidade, entendeu? Porque devagar ou rápido, você vai chegar no seu destino, entendeu? É onde você quer chegar, independente disso. Ou dependente da arte marcial. Eu já treinei jiu-jitsu, eu já treinei capoeira, já treinei muay thai, já treinei kickbox, já treinei boxe. Não tive oportunidade de treinar karatê, porque aí eu comecei a treinar kung fu, porque aí eu abracei de vez, porque eu nem sabia que tinha kung fu aqui. E hoje eu sei que existem 3 estilos de kung fu aqui, que é o estilo que eu treino, que é o estilo Ferrokpai, tem o estilo Taisan e tem o Wing Chun. Eu não lembro o nome do professor do Taisan, eu sinto muito. Eu sei que o professor do Wing Chun é Peterson. Pra mim, são todos ótimos professores. São ótimos mestres, né? Se tiver a oportunidade de aprender, aprenda. Eu também tenho ótimos nomes de professor de boxe. Meu ex-professor de boxe era muito bom. O Bazuca, a família Bazuca, Zinho, todo mundo sabe. Twitter e peso conhece. Não quero ficar aqui fazendo propaganda, entendeu? Porque depois não vão pagar direitos autorais pra ele. Não vão pagar os meus... No meu cachezinho. Né, ué? É, vou ficar aqui vendendo suco. Agora, pra gente fechar com alguma... Não propaganda, agora fica com propaganda na cabeça. Ah, meu Deus do céu. Algum jabá. Quer falar sobre o Facebook? Quer deixar algum contato? Quer falar alguma coisa? Mandar um abraço pra alguém? Mandar beijo pra pai, pra mãe, pra Xuxa? Qualquer coisa. Por favor. Ah, eu queria dedicar esse Oscar... Esse Oscar. Esse Oscar. Esse Oscar. Fica bom pra caramba. Fica bonito, rapaz. Eu queria agradecer a oportunidade pelo meu querido amigo Fabrício. Tô gostando muito disso. Sinceramente, aqui tá só no X1, eu e ele aqui. Não sei de medo de citar isso, mas eu tô com um pouco de vergonha. Relaxa. Eu já gravei sozinho, imagina. Ah, contato, nossa, baixado no Face, essa tem o outro. Bom, eu sei lá. Se quiser, tá vendo? Fica à vontade, é seu espaço pra falar. Ah, é? Se você quer cobrar alguém, ô, oh, fulano, tá devendo pra mim, chama, pode cobrar, aproveita e cobrar. Não sei se a pessoa vai ouvir, mas. Bom, eu só me ponho a liberdade de estar sempre ensinando mais. Se a pessoa gostou se a pessoa gostar desse podcast, se sentir feliz e contente com isso, falou, nossa, fiquei sabendo mais. Eu sou muito fluente em boxe, sou muito fluente em muitas artes marciais. Posso não ser um mestre, mas eu conheço todos os fundamentos do estilo, todos os lutadores que já passaram pelo estilo. Então eu ficaria muito feliz de dividir os meus conhecimentos com qualquer um que se mostrasse interessado, entendeu? E mais uma vez queria pedir desculpa se de alguma forma eu ofendi algum estilo de arte marcial. Quero deixar bem claro que eu amo todo e qualquer estilo de arte marcial ou esporte. E não degrino nenhum, porque eu acho que não é o estilo, é a pessoa que faz o estilo. Eu posso ser um faixa preta de Kung Fu e apanhar de uma criança. Entendeu? Não é a faixa, não é um estilo que faz a pessoa. É a capacidade dela, entendeu? De se desenvolver nessa arte. Todo grande mestre fala isso, todo mundo sabe que é desse jeito que a banda toca. Então é isso. E fico feliz por essa oportunidade mais uma vez. E graças a Deus que não tá tão quente. Que nós estamos gravando num shopping, povo. Nós estamos num shoppingzinho gostosinho, tranquilinho, entendeu? É, e espero estar sempre aqui, né? E na próxima falar de muitas coisas a mais, não só de luta, talvez, tá, não sei. É que eu tô meio confuso, não é minha primeira vez, né? Mas formalmente é minha primeira vez. Tranquilo. Eu quero agradecer a sua presença, Thiago. Muito obrigado mesmo, valeu por tudo que você passou pra vir até aqui, por tudo que você passou de informação pra gente. Se você autorizar, eu deixo no Facebook, no link do post. Tá lá no blog, fica lá no blogzinho desse post aqui. Pode ser? Pode ser. Pode colocar o número do WhatsApp, porque eu nunca fico no Face. É difícil. Eu deixo como contato, tá bom? Tranquilo? E é isso então, povo. Muito obrigado a quem ouviu. Muito obrigado a quem não ouviu. Muito obrigado a quem baixou, a quem não baixou, a quem emprestou o arquivo do amiguinho, quem pegou o cartão de memória do amiguinho sem pedir. E valeu. Bye. Bye. Até a próxima. Deep in the heart of ancient China. Everybody is fighting. The mind comes fast as lightning. Na noite do dia 20 de julho de 1973, Bruce Lee desmaiou no condomínio onde morava, em Hong Kong, e foi levado ao hospital. Às 22 horas e 30 minutos da mesma noite, sua morte foi anunciada e chocou Hong Kong e o mundo. A morte de Bruce Lee foi cercada de muito mistério. Surgiram muitas versões chocantes e absurdas sobre a causa da sua morte. Assassinato, suicídio, envenenamento, reação alérgica à aspirina, entre outras causas, foram divulgadas. Fato que tornou a situação mais confusa e complicada. Devido sua grande influência internacional nas artes marciais e na indústria cinematográfica, as autoridades de Hong Kong decidiram investigar, chegando à conclusão de que a morte de Bruce Lee se deu por edema cerebral, causado por cansaço e excesso de trabalho, pondo fim às especulações. O nome artístico de Bruce Lee na China era Li Xiulong, mas seu nome verdadeiro era Bruce Lee Junfan, e faleceu em Hong Kong aos 32 anos. Nesse pouco tempo de vida, desenvolveu sua própria técnica de luta, tendo como base o estilo Wing Chun Ken. Integrado à filosofia taoísta chinesa, nasceu o Jeet Kune Do, um novo estilo de luta, conhecido no Ocidente como Kung Fu. Bruce Lee conseguiu não só fazer com que o Kung Fu virasse uma febre mundial, mas também fez com que o termo Kung Fu fosse inserido no dicionário. Por ter unido as artes marciais com a arte do cinema, Bruce Lee é considerado um dos maiores ícones culturais do século XX. Ele deixou um legado que é seguido até hoje por milhares de fãs e admiradores. Atores consagrados como Jack Chan, Jet Li e Chuck Norris devem seu sucesso ao trabalho pioneiro de Bruce Lee. Agora todo mundo fica quieto. Ah, não. Lucas. Olá. Olá. Olá. Olá, tudo bem? Pessoas dessa dessa louca nave. Essa louca nave. Bem-vindo a mais um Caçadores de Relíquia. Caçadores de Recompensa. Ah, meu Deus, eu tô errando o nome do Supremo do Pedro. Não veio, eu devia ter vindo com script pra isso, cara. Isso, porque todo mundo confunde catadores com caçadores. Isso me dá um ódio, malandro. O Google fala, é catadores? Não. Você quer dizer caçadores? Não, eu quero catadores, não é caçadores. Velho, é assim. Me corrija. Relaxa. Não, não é relaxa. É caçadores, é catadores. É catadores. Catadores. Catadores de relíquias. Catadores de relíquias. Foi a única letra que dá pra trocar naquele lugar. Se fosse caladores, seria muito foda. Caladores, caladores não. Não ia dar certo. O toque de quatro já vai. Já vai. Já temos um extra. Esse é extra, fica no final. Ok, mas vamos começar depois.